Apenas um segundo, você pode mudar. Sei que estamos no mundo, mas não precisa se assustar, pois eu sei que você ainda quer coisa séria. Não é o dinheiro que vai acabar sua miséria, pois saiba que no mundo do dinheiro te dá carro e pop, sexo, parceira ou parceiro, e nada adianta ter grana sem descanso. Seu filho é desandador, a esposa é um corno manso. Amigos tem de sobra e nenhum de verdade. Nas costas criticado, isso não é felicidade, não. Acho que não, meu irmão, prefiro estar com Deus. Eu sei que Jesus foi mais humilde do que eu. Se afaste do pecado, mano, volte pro seu Deus. O Senhor dará descanso para o filho que criou, mano. Creia, veja só como o som toca agora. Bate forte no peito, não demora, vem agora. Seja como for, procure sua luz. Sabe que Deus é só um, sabe que Cristo é só um. Aleluia, volte a Deus, Deus é o nome de quem todos fez. Te deu o Espírito Santo, não ignora ninguém. Não ignora ninguém. Olha ao redor, muitos querem te tirar, mas não odeie eles, peça a Deus para o salvar. Pois Jesus na terra salvou uma prostituta, sabia de sua vida, de toda sua conduta. Jogavam pedra nela, se afastaram da paz. Jesus dá o perdão e o resto fica pra trás. E essa história pode servir pra você que está perdido no pecado, já pensou em morrer? Pois você acha que tudo está acabado, todos se afastaram, mas Jesus tá do seu lado, espera de você que vá o aceitar. E coisas em sua vida vão mudar devagar. Eu te garanto que se crê com todo o coração, Deus muda sua vida, lhe concede o perdão. Pois aquilo que você pensa que não é pecado, acha não ter nada a ver, mas mano, está errado. Pois sabe que até hoje só deu coisa errada. Lembre daquela treta, prazer que não leva a nada. Eu te digo, tente, pois não vai se arrepender. Jesus está com você, te chamando pra vencer. Eu digo aleluias, não me canso de dizer. Sou soldado de Deus, estou aqui pra combater. Eu digo aleluias, não me canso de dizer. Sou soldado de Deus, estou aqui pra combater. Esse é meu Deus, que é maior que o universo. E veja, ele te ama, te espera de braços abertos. Ele é tão importante, por ele eu estou vivo. Você é membro de Deus, preste atenção no que eu digo. Na rua, no rádio, no carro, televisão, aquele homem da rua tocou seu coração. Se procura a Deus, aí está a prova onde ele está. Quando te falam dele, Deus está a te chamar, a te chamar. É a minha paz no mundo de Deus. Imagem não é nada, Deus é tudo. Deus é tudo. Imagem não é nada. Deus é tudo. Deus é tudo. Deus é tudo. É a minha.